sucesso. Companhia do Sucesso. Companhia do Sucesso. Vai, safadão. Rádio Companhia. Você já sabe que a Companhia 104 é audiência absoluta, que só toca as músicas que você gosta, que tem meia ou uma hora de música direto, que não tem blá blá blá. Então, só falta agora parceria com a sua marca. Ligue ou faça um zap para 88 996 273 873 e peça seu orçamento. Quer ser um consultor publicitário da companhia? Ah, então liga também. 88 996 273 873. Rádio Companhia. Sua rádio. Seu sucesso. Companhia. ZYZ457, frequência 104,9. Uma emissora da Associação Comunitária Cultural Aracatiense. Praça Adolfo Caminha 247, Aracati, Ceará. Companhia do Sucesso. Rádio Companhia. Rádio Companhia. Cento e quatro vírgula nove. Rádio Companhia. Companhia. Muito mais música pra você. Fique de boa. Companhia. Rádio Companhia. É pra lascar o coração. Aqui toca tudo de bom. Rádio Companhia. Companhia do Sucesso. Companhia do Sucesso. Companhia. Farmanato, a maior farmácia do Vale do Jaguaribe, é nossa, é da nossa cidade e do nosso coração. E é por isso que a Farmanato está sempre cheia de boas promoções para você. Afinal, nós sabemos o quanto é importante servir você com saúde e bem-estar. Além do nosso ambulatório à sua inteira disposição, a Farmanato atende também pelo WhatsApp para o seu maior conforto e urgência. Em Aracati, ligue 889-9952-0031. Repetindo, 889-9952-0031. WhatsApp da Farmanato, a maior farmácia do Vale do Jaguaribe, sempre ao seu lado. Para curtir a Rádio Companhia no seu computador, é só acessar companhia104aracati.com.br. A programação da Companhia 104 tem o apoio de Farmanato, a maior farmácia do Vale Jaguaribe. Também pelo WhatsApp 88 999 520031. Anotou o nosso WhatsApp da Companhia 104? 88 988 13 3731. Vai dançando, Brasil!